todos esses avisos. Não sei, não sei, não sei. Em toda esquina há um perigo. Eu sei, eu sei, eu sei. Cada minuto é uma luta que nunca acabará. Se vendem o amor, quanto custa? E o troco, quem dará? Qual é o limite da vida? Não sei, não sei, não sei. Não há nenhuma saída. Eu sei, eu sei, eu sei. Cada sinal é uma história de balas sem sabor. E se essas crianças não choram, quem lhes dará? Amigos, por onde?